Bom dia a todos. Meu nome é Josefa Ferreira Barbosa, sou usuária aqui do SIS e estamos a passar para vocês. Olá, bom dia. Estamos aqui, eu, Josefa, Fernando. Vamos passar algumas notícias para vocês. Hoje o dia está de sol quente, dia 28 de agosto. E estamos aí com boas notícias. Aguardem só um minutinho. Contato na conosco, próxima quinta-feira, Conceição, o que é que vai haver aqui no SIS? Sim, Josefa, no dia 31, que é 30 de agosto, que é quinta-feira, pela manhã vamos ter um grandioso bazar, o Bazar do SIS. Nós vamos começar às 8 horas, temos produtos de diversos preços, peças em perfeito estado, venham participar. E vai ser muito bom, uma dinâmica boa. Também nós temos a feira de produtos orgânicos aqui, que é normalmente toda quinta-feira. Coincidiu com o bazar, que também vai ser nesta quinta-feira, 30 de agosto. Vamos ter músicas, né? Vamos ter alegria, integração, vai ser fantástico, poesia. Então vamos curtir, venham nos presentear-nos. Também nessa quinta-feira há uma promessa, assim, do grupo de percussão estar aqui presente, não é? O percussionista Danilo, que já ministra as aulas nas terças-feiras, de 9h30 às 10h30, há essa oferta e vamos aguardar. Lembrando, Conceição, o Cine Clube vai ser quando? O Cine Clube vai ser no dia 29, quarta-feira, amanhã. Já é amanhã. Teremos um filme que já está acertado e o horário é às 16 horas. Não é? Compareçam, venham prestigiar. O Cine Clube está em movimento. Na prática da biodança, esse mês de setembro, tem algum acontecimento, algum movimento, alguma prática diferente, novidade? Sim, Josefa. Nós temos o 29 Encontro Nordestino de Biodança. Vai ser do dia 6 a 9 de setembro. 2018, sendo que é na cidade de João Pessoa. Então, vai ter muitas vivências de vários estados e até de fora do país. vem, é muito importante, quem já está inscrito está sabendo que é uma boa viagem com aproveitamento das vivências. Vale a pena conferir. O que é biodança, Conceição? Tu poderia dar assim uma dica para nós? Não sei se vou conseguir responder essa pergunta. É muito interessante, é uma pergunta mais, né, para uma terapeuta. Mas eu sou já biodanceira, me considero. Então, a biodança é a dança das emoções. É o encontro poético dos seres humanos e faz muito bem à mente e ao corpo. E através dessa biodança, porque tem os pontos assim de que é trabalhado, não é? Na saúde mental e física, tem a afetividade, tem também a criatividade, a transcendência, a sexualidade. Então, são pontos muito importantes que potencializa a saúde das pessoas. Porque, normalmente, a gente chega adoecido. E trabalhando, assim, esses itens, vai recuperando. Acho que consegui responder. Lembrei-me também, Conceição, que a biodança é a dança da vida. Ah, né? Que ótimo! Isso é uma coisa maravilhosa, né? A gente fica em êxtase. Era assim que Rolando Touro pronunciava e praticava. É muito bom. Então, agora passando para o outro item de notícia, nós temos o Fórum dos Usuários no dia 4, terça-feira, 4 de setembro de 2018, às 14 horas. Então, quem puder chegar, é muito importante. Temos muitos assuntos a serem tratados. E nós estamos finalizando, eu vou passar a palavra para a Josefa. E muito grato por essa atenção. Rádio Aconchego Milharal.org. Nós temos ainda um telefone que você pode entrar em contato. É 81 9972 15409. Gratidão. Eu também estou me despedindo por este momento e agradecendo. Muito obrigada pela oportunidade e venham curtir conosco, pessoal. Obrigada. Até breve.